Romano 61, chame Recife 251. 51, bom dia. Bom dia.

contato de Auxiliar Radio 0602-POP174. Confirma a autonomia? 0352, 3 horas e 52. 7, altímetro no 0111, táxi via Índia Alfa, no ponto espera, torre 18, decimal 95. Índia Alfa, ponto espera, torre 18, decimal 95. 3601. Salvador, bom dia, 3601, no ponto 0601, pronto. 3601, linha decola da 110, vento 110 0 graus com 5 nós. Decola da 601, decolado ao 00, controle 119.35, bom voo. 1935, TAM 3601, bom dia, companheiro, muito obrigado. Salvador, um bom dia. Este é o TAM 3601, decolou da EL. TAM 3601, bom dia. Contato radar, decolagem, perfil da EL, nível 360. 360, TAM 3601. TAM 3601, voo hibrídico presente. Prod Bridge, o TAM 3601. Houston, Recife, 1251, alternando no 3395, baseado. 3395, bom dia, 3360. Bom dia. bom dia, prossiga. Autorizado, Jantar Ingresso, parte principal. A 9913, bom dia, autorizado Seda, manda presente, autorizado Pro de Duna, descendo para 3 mil pés, sem restrições, ajustado no 0111. Gente, a critério é 9913. Thank you. paciente, o centro de resistência nos comunicou a situação. No pátio principal, até o Singer 8. Autorizado, reparte ao término. Gente, obrigado. Bom dia, Salvador, Oceanair 6251, passando a frente. Oceanair 6251, pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, Jeter Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5037, coteja. 6251, autorizado Guarulhos 360, Jeter Zulu 16, saída da Euleda Bridge, com primeira curva direita, controle 1935, traçada 5037, posição 5. Cotejamento correto, chamo para pushback e sonamento. Trabalhando, obrigado. dia, X-Ray Delta. Autorizado para o do Índia Serra, descendo para 2000 pés, livre LS XY0, reporta no localizador. Avenida 913, desça para 1700 pés. Solo Salvador, muito bom dia, Deltan Mike Bravo Lima. Bom dia, Mike Bravo Lima, prossiga. Eu tenho autorização de rebote da posição 1 do pátio 3 para a posição 2 do pátio principal. Gente autorizado chamar ingresso no pátio principal. Gente chamará ingresso no pátio principal. Bravo Lima. Venas no trecho na Torre Salvador em 118 decimal 95, bom pouso. Obrigado. Salvador, boa noite, bom dia, Bazu 6963, direção no final da 10. Bom dia, livre pouso na 10, ventou no 00 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 09. Livre pouso na 10, 1011, justo, 6963. Gente, aguarde, será o próximo no reboque no